não te canta, você nunca vai saber de mim. Mas se eu não te contar, não vá perguntar por aí, por aí. Se eu não te contar, claro, você nunca vai saber de mim. Mas se eu te contar, não vai espalhar por aí, por aí. Se acaso eu contar, se ao menos achar que eu devo, precise falar de mim, você vai ter que ouvir. E mesmo assim não vai saber de mim, saber de mim. Além de que todos os lugares e bares e praças de adultos e ruas levava você, me levava você. Eu estava em tudo que é luta de classe, de causa. O incrível é que todas eu via você, eu via você. Então se eu te trombar num bar, numa esquina que seja, eu vou te levar pra dançar. Servi meu copo de cerveja e você vai dizer que tudo que eu faço e digo é pensando em mim, pensando em mim. Quase que eu fui além de machista e arrogante, achar que ao menos você precisasse de mim. Quem precisa de mim? Mas se eu não te contar, se ao menos achar que não devo, precise falar sobre minha verdade, você certamente será a pior pessoa pra mim, pra mim. Mas se eu não te contar, se ao menos achar que não devo, precise falar sobre minha verdade, você certamente será a pior pessoa pra mim, pra mim. É isso aí, Fabrício FBC, aqui no Show Livre, porra!